Barrunch Mafia shit. A PlayStation G, né? Massiva. Baixa, baixa, nexa. Bomba em clan. Bomba em bar, pato, cruz, a senhaca. Mafia, mafia. No som com Y, cap, som, cap. Do Mac, ruga. Fã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Fã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Já conheces troncaria, já sabes de onde é que eu sou. Nunca ouviste essa rima, mas já conheces esse flow que fode niggas no mic, como ganzas fodem neurónios. Muito álcool no meu sangue, dread, eu sou de Santo António. Vosso mundo é perfumado, o nosso é muito feio. A gente rima ao crime, vocês rimam o recreio. Tronco é criminal, nigga, até ao fim. Essa tua cara feia, dread, não é para mim, para uns é a noitinha, para nós é de madrugada. Niggas fazem drive-bys em viaturas furtadas, põem sócios a sangrar com shots cromadas, desaparecem no escuro, tipo não se passa nada. Mão nigga miso, já disse, ginásio não dá colhões. Mesmo assim eu vejo de putos com muitas ilusões. Cap é gandamoca em todas as situações. Cap é rap da street, street é que dá colhões. Sou PRO, bro, mais pro com o ISS. Quem fala mal da clique é só quem não conhece. Pop zumbis, dog, eu ainda não morri. Levanto no flow do túmulo para o último beat, como uma Uzi. Disparo mil rimas por segundo. Corre, motherfucker, o microfone tem lume. Eu sou bomba que traz a paz aos moribundos. Não me vejas, rapaz, tornas-te de fundo. Eis que chega a hora do teu último suspiro. É a melodia da pistola a disparar nos teus ouvidos. Eu não brinco, mira a cabeça do indivíduo. Primo que atira tiro, porque eu sou um assassino frio. Tu não és nada, não és ameaça. Vocês são moscas sem asas, espantalhos de palha. Bang, CDs com uma Kalashnikov. Meu movimento G da street para a Megastore. Levanta gangsta, é bem no fala. Mana mano, mana bom também te bala. Dentro de buzona, a lua é super homem. Não falo de buzona, boca nada, coca dome. Gustavo é contente, botinha costa quente. De repente, tipo hoje, meus canos na bufrente. Cada dia, yeah, aquele homem que te brinca. Bosta no te finta, a noz é mais de 30. Prudente no pôr de rinca, me jogo, ataca. De noz o que te escapa. O tal de mapa, hasta la vista, apagar o dinheirista. Meteu em KO, dentro de golpista. Bala mesmo testa, acaba com o festa. Meu cabo não presta, gangsta. Habituado com banhada, soco pra fatada. Tiro com facada, autojano na estrada. É nós que te comanda, tipo tudo ou nada. Acaba com o trifada, liga, liga. Fla, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Fla, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Buca me estenda, buca me estenda. Pode que esta começa na crioula, tá matando na português. E a amiga como vês, dormi manchicora com minha cabeça bem boiada. De onde eu sinto revoltado, com minha mente descontrolada. De mente que a matata representa sempre minha bar. Apelo ao som, de onde eu bem apelo ao som. Mais um bar degradado dentro de Lisabon. Shitty pop e gangsta marginal, carrete comercial. Nas vozes só um sopa, nem derruba por barreira policial. Deu furto capital, desigualdade social. Deu pra máquina, só te evita, mas se me sacra complica. Cada da fama acredita no sistema judicial. Deu maldição da serra, casta flã, Portugal. A play xandina, movimento criminal, criminal. Psicopata, neurônio escata, bongoso escapa na hora exata. Atenção, pago com a versão que trago. É uma catástrofe do espírito. Desastre lírico, eu estou pronto até para o combate físico, tísico. Salta para o palco, as mãos no alto, foste tipo de um assalto. Põe-te a correr, vai defender, vai crescer, não voltes a aparecer. Ficaste a saber que na minha língua eu não tenho tempo sobre vocês. Eu já nem esboço nenhum pensamento, porque eu posso e rebento com o vosso movimento. Criminal, cabo te acusa, pisado, mentalizado, magoce, ainda odiado, de uma maneira diferente. Sempre em busca tenha objetivo definido. Para ocupar mente, evolui ideia. Sabe, vive com eficácia. Teu coisa já passa. Vou esquecer do certo data. Revolta, faze, traze, conclusão na mata. Vive dia a dia com esperança na escapa. Geração 80 marca de maneira contrariado. Crime é movimento que não se quica, morre com o passado. Sabe, está, sabe, rola. Se busca tojado, tipo amanhã para noite. Ou busca te rouba, busca ponta alguém. Cusa sujo, eu cria dentro dele, desde piquenote. Beco, esta quarta acaba, mas nós que está para ali que tem a última palavra. Ayo, nickname, Ruga, lírico sangue suga. Já ouvi alguém dizer que eu sou anti-hip-hop, Tuga. Tuga, difamados por todos os lados. Esquadrão central, o spot onde MCs foram queimados. Muda a rotina, assina, mandados para a oficina. esquina. 2700, frutaria a minha esquina do Mac, primeiro providencia. Overdose, chungaria. Microfone tá dividido com criminal família. Deixou-os falar, mas como sempre não dizem nada. Eu, por tipo do vosso fim, a vossa história será culpada. Flã, rapaz, nós é criminal. Gangsta move na street e na instrumental. Barra chave, não há proteção no asfalto. A posição do segregado é não ter privilégio. E com o resto há de ter opções criminais. Para os chinetas continuam a subornar os ilegais. E a inteligência faz expressar os valores morais. E a justiça é não deixar impressões digitais. Aqui a subsistência subsiste na negligência. Ou me dás um doce ou sofres com as consequências. Os rapazes da área, que a cena tornou-se pesada. Que é lei da fala, eu tô na estrada. RP não facilita porque não somos parasitas. Vou cortar-te a língua porque na esquina são chibas e chibas. Quem anda na street life não tem dó. Criminais, niga, vão entupir as narinas de pro. Niga, não estrofes a quem mostra provas. Halloween é tropa, tropa é tropa. Let's go, let's go. Terapia musical, poesia que transmito. Oito linhas só no terapeuta, mete carimbo. Tipo droga para caroço, no bom ouvido sou vício. Representa a rua, trago conteúdo explícito. Ei, nigga, não vale a pena vir escondiço. És caro, muito terra, é fácil mastigar o bife. Caço bote, não me intimida e ameaças leve na boa. Nunca mataste um beat, quanto mais uma pessoa. São quantos motherfuckers, minha boy, atrás de mim. Tu, uma puta, o bof e o G. São tantos otários que a mim me fazem rir. Tô na zona então, mano, a vir. Andamento continua na street. Eu e os meus boys, top shit, business drugs. Vou trazer mais uns heróis. E assim a vida passa. E eu disse Santo Adrião, empresta o teu canhão para ter na mão. Para comer mais uns chifrões. Halloween, cruz, credo, cap é confusão. Uma das drogas, a minha tropa, o meu rap, a minha paixão. Avacalho e consumo, e dá ilume para fazer fumo. Com caralho, tá tudo bruto, isso que velho parece sumo. Tantas mães de mão na testa, à pala de uma festa. Porque o filho quer um besta, tentou dar para gangsta. Jogo, bimbas ou faria, porque depois quem chora são os teus pais. YK, vida louca, isto sem fatos reais. Dar a paz, mano, terminaste ali. Passou-me a cuidar de uma boca, soube se escuta, não é mais si. Passou-me a cuidar com boca, com o Zé, com Santa Falha. Diabos da solto, pronto para roubar no alma. Por isso tu mantes calma, se não era castadeira, dá-se tanto de maneira. Por isso tu mantes calma, para nunca fazer asneira. Vã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Vã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Vã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental. Vã, rapaz, nós é criminals. Gangsta move na street e na instrumental.